Portal do Arrocha. Gosto do seu jeito de olhar pra mim. Gosto do seu jeito de me abraçar. Você tem o fogo que aquece e o meu coração não dá pra explicar. Gosto do seu jeito de me amar. Gosto quando estou com você no nosso quarto. E quando fazemos amor é um barato. Gosto quando viajamos, curtimos a vida em outro lugar. Gosto do seu jeito de me amar. Somos a história que o poeta não contou. Somos carne e unha, estrada certa que o andarilho achou. O rio que procura o mar, a abelha que ama a flor. Somos feitos um pro outro, a cara metade que se encontrou. Leo Magalhães! Te olha pra mim. Gosto do seu jeito de me abraçar. Você tem o fogo que aquece meu coração, não dá pra explicar. Gosto do seu jeito de me amar. Certa que andarilho achou. O rio que procura o mar, abelha que ama a flor. Somos feitos um pro outro, a cara metade que se encontrou. Somos a história que o poeta não contou. Somos carne e unha, estrada certa que andarilho achou. O rio que procura o mar, abelha que ama a flor. Somos feitos um pro outro, a cara metade que se encontrou.